acampamento no 08. Bruno 607, sua notificação, chegada a Bom Fidesse, mantenha 4 mil pés, ajuste o quilômetro 1012. Identificou, descendo para 4 mil, 1012, na chegada Bom Fidesse, Bruno 607. Bruno 897, desce para 2 mil pés, ajuste o quilômetro 1012. 2 mil pés, 1012, Bruno 897. Corrijam. Objeto 5808, chama o centro Recife na frequência 1260 ao término 288. Quatro no solo aos 44, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde antes que ataque sua Juliette. Na Alfa, aguarde antes da Juliette. A 3201, o vento é norte com 2 nós, livre decolagem da 10. Decolagem. Juliette, controle. Então, 3201, decolou de Salvador aos 46, o controle em 198, bom voo e bom dia. Bom dia, obrigado, pessoal. 3201, no contato radar, submeteu 360, saiu da... Dael. Pode voar Dael lá pra frente? Depois de 2000 pés, está autorizado. É, confirma autorizado. Depois de 2000 pés. Sim. Mike Tango Juliette, controle. Atenção na identificação, chegada Mares, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste 1012. 1012, 3 mil, mais 3 mil, chegada Mares. Bono 715, estabilizado direto X-ray. Bono 715, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 612. 118, 612, 715. Voo no 607, redução para 250 nós, é o número 4 na aproximação, voo no 607. Reduzindo para 250 nós, voo no 607. Controle a sequência de 1897. Confirme. Sequência para pouso 1897. Seu número 2, o número 1 está a 1 milha do marcador externo. Então está mantendo velocidade, 8 nós. O vento é 020 graus com 2 nós, o altímetro 1012. 012, David, pouso, pista no 0, gol no 715. Quem desviou a direita aqui é o 3201 por 5 milhas. Gente. Ingresso portão 10, no 804. Salvador 3201, alguma possibilidade de coordenar pro de bridge? Obrigado. Total 99110, acione de educação, voando na ponte Duna, desce e mantém até o 080. Desce com Duna 080, total 99110. Avisar localizador com 897. Centro completo final 2186. 286. Bom dia, com 897, 3 milhas para o externo estabilizado. Afirmativo então, está mantendo o perfil 3201. Externo com 897. 715 no solo, 51, libere a direita, prossiga na Alfa e Índia, portão 02. Alfa, Índia, portão 02, gol no 715. 2209, no 607. Gol 897, cheque o trem, vento 010 graus, 2 nós, QNH 1012, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, só não está baixado travado, gol 897. Livre posicionamento no 8, chame táxi, QNH 1012. Autorizado. 3207, turbo veteração, mantenha presente proa, limite ao lock. Vai manter a proa, limite ao lock, gol na 607. Não 3201, chama o centro Recife, na frequência 251-910-3325. Com Recife, dá presente 251-3325, obrigado, bom dia, 3201. Utilizando o Mike Tango Juliette. Quando 607 iniciei do Saparão 1709. O 1709, voo no 607. Afirmativo, está autorizado também, descida até 2000 pés, justo 1012, aguardando o último vetor. 2000 pés, 1012, aguardando no 607. Mike Tango Juliette, passador no completo final, chame torre 1186. 186, obrigado. Hidra Fox, prossegue a Alfa, chamando a Tango Juliette com 1897. Autorizado, descidas é 3000 pés, justo 1012. Esquerda, 130 para o localizador. 130 para o log, na 607. Total 9910, autorizado descido até o 050, aguardando para prosseguir. 050, autorizado, 9910. Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, bom dia. Cheque o trem, livre pouso na 10, o altímetro 1012 e o vento norte com 4 nós. Livre pouso, pistola 0, Mike Tango Juliette. 4.012 na descida Bonfim 1906. O no 607 completo final torre 118.6, bom pouso. 118.6, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 607, estabilizado na X-Ray. Tudo total. Gente, 4.000, ajuste 1012. 4.012, total 9.9.0. Juliette, Juliette, portão 4, no 897. Juliette, portão número 4, gol no 897. E 4 mil pés, total 9.9.0. No 6355, Galeão, livre táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, o ajuste 1012, chame pronto para decolagem na frequência da torre 18.6, da 3171. Autorizado, táxi. Total 9910, desça para 2000 pés, ajuste 1012, livre LS. 2012, livre LS, total 9910. Claro, sim. Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo à direita no pátio 3, mais tranquilo. Tá livre o pouso na 10, o vento é norte com 3 nós, QNH 1012, cheque 3. Livre pouso no 0, vou na 1007, baixa travada. Tuno, bom dia, Lima tem capseiro no zero. Localizador tem um campo à vista, o total 9990. Completo final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, até já. Papa Romeu, Mike Alfa, uniforme, é autorizado IRS, reporte estabilizado. IRS, estabilizado, bom dia. Bom dia, total 9910, estabilizado na ILS X-Ray. Vou ter uma aproximação guardando pista livre com 10-12 no ajuste, yeah. O vento variável com 04 nós. Guardando pista livre total 9-9-0. Reposta avisada. 4, 2, 3, 2, 3. respondendo o Edson, como é que foi? Correta, quando puxo, o Edson fica perdido. Ação externo baixado, travado total 9990. 9990, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 049. E o pouso total 9990. Decola 05, controle 119, decimal 8, Jambo Voi, bom dia. 1998, bom dia, obrigado, 3171. Voador tá 31712600 na Dael, bom dia. Tá 31711, contato radar, pilotado 340, saída da Dael. 340 na Dael, 3171. Gente, Mike Alfa uniforme completo final, mantendo o 50 de indicado, torre 108 meia, bom pouso. Completo final, para torre 108 meia, grato. 3171, para evitar a formação à direita, solicita proa 210 por 10 milhas. Gente, tem condição de voar Leda? Afirmo. Oi, Leda. Leda, 3171. Voo 1605, desce via para 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. Ciente 2000 via, reportaremos localizador, o 1605 da Gol. Ciente 219, alegrão total, 9990. 597, desce para 4000 pés, ajuste 1012. 4000 pés, 1012, tá, 3597. Total 9990, livrou, tá na pista. 9910, boa tarde, Lift Taxi Alfa, Kilo, para Pá 3. E Alfa Uniforme tem livre pouso, pista no zero, com vento variável com 04 nós. Autorizado o pouso, Mike Alfa Uniforme. Chegada bom, desça para 050. Tá bom, para 050, tá? 3153. Funcionar, bom táxi, 72. Obrigado, Edson. estabilizando ILS ou no 605. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, beijão. Torre Salvador, gol 1605, bom dia. Número 605, porto externo, bom, aqui checado, ajuste no 012. 1012, reportaremos baixo e travado. O meu Mike Alfa uniforme no solo 10, direita, achei no solo 121, decimal 9, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Alfa uniforme do Dro, a intenção parte da geral, parte 3. Aí, taxi em frente, quilo para o parte 3, a tempo, o Mike Alfa uniforme. Quilo para o parte 3, passando o externo com baixo travado, gol 1605. 1605 autorizado pouso, pista no 0, o vento variável com 03 nós, ajuste no 012. Livre pouso, pista 1-0, gol 1605. Inicialmente sim, mas no passe de carga a gente tem que ficar atento à posição sinalizada pelo final de passe, então... Tem que entrar em contato aqui com ele, só um minuto. Botar 35 no 7, está atingindo 4 mil pés. Desce via para 2 mil pés, ajuste 1012, livre LS, aponto estabilizado. Desce via para 2 mil, reportará estabilizado, até 35 no 7. Zona 71, chame Recife, 1251, alterna no 3325. 1251, 1335. O Mike me informa, confirmando a posição, vai ser no início do fase 3,